Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, estamos a 3 de março de 2011 e vamos dar início a mais um momento em que lhe trago músicas pouco conhecidas de artistas, estes sim, bem renomeados. Este programa e os próximos 3 programas irão ser baseados numa série de discos que a Antena Web tem, que tem pelo nome ou como designação Rarities, B-Sides, Mixes, Extended Version, por exemplo. São músicas que não são, de facto, nada conhecidas, ou melhor, até podem ser conhecidas, como é o caso de várias que estamos aqui a ouvir, mas com versões bem diferentes. E vamos começar com Demis Roussos, do seu álbum Favorite Rarities, de 1990, o tema Let It Be, aliás, Let It By Me, o tema que foi então lançado nesta coletânea de 1990. Ainda para ouvir, os Pet Shop Boys com o tema Where the Streets Have No Name. Esta música foi um sucesso, mas a versão de David Morales não foi assim tão conhecida quanto isso. Vamos ouvir este mix feito por este grande DJ que fica para a história da música techno à escala planetária. E é assim que abrimos as portas de mais um Musicália nesta noite de quinta-feira, 3 de março de 2011. Seja muito bem-vindo. Agora ficamos com dois temas dos Creed, esta banda norte-americana que tem sucessos como What Is Life For e With Arms Not Open. São dois temas que vamos escutar nos próximos minutos, mas a versão acústica. Fazem parte de um álbum chamado Rarities. Vamos ouvi-los a partir de agora. Child that makes it through, if there's any way, because the answer lies in you, then lay to rest before. They've known just what to do, the souls are lost because they could never find what's this life for. What's this life for? What's this life for? What's this life on your plane? Don't say your last prayer, because you can never find. Heard the news today,

Cause he doesn't know how long to keep her in his mind. And his life's been hers too long, and now he's picking up the pieces just to stay alive. Cause he still wants.